DJ Gilberto. Belezinha, galera, vamos ficando por aqui. Obrigado aí pelo carinho, pela força. Hilux Pancadão versão dance. Informações com o DJ Gilberto é muito fácil. Lá no Instagram, arroba Gilberto é o bicho, bicho com X. Lá no YouTube, Gilberto é o bicho. No Facebook, Gilberto é o bicho. Um abraço aí, Jardelzinho. Valeu, Dom Wagner.